edifício. Sobre diferentes tiros, tem vários cortes no escuro caminho. Clamo a paz, peço um auxílio pra não ter que viver em meio aos espinhos. Espinhos que apertam e machucam por dentro, feridas que crescem em meu sentimento. Deixa fluir, quero sentir, quero poder voltar a sorrir. Sentir o sol brilhar novamente em meu rosto. Sou um soldado ferido, mas não estou morto. Em pé, na fé, eu sobrevivo esta guerra. A paz não está morta nem enterrada na terra. Nobre guerreiro que não perde a esperança, que encontra sua força no olhar da criança. Quero poder sorrir e dizer, falar do que sinto, sem ter que temer. Hoje transmito o que pude aprender. Somente com Cristo posso viver. Sem ter que ouvir o gatilho, a mãe desesperada por seu filho que hoje desce a sepultura por não dar ouvido. Corpo, alma e espírito se definhando por causa de um níquel. É difícil, a paz tem que ser conquistada. Bate grito ao meu Senhor, por favor nos traga paz. O alívio, ouça a oração, o clamor do seu filho. Não obtida em meu status, fama, dinheiro. A paz obtida em meia guerra. Eu clamo no propósito verdadeiro, na palavra do Senhor. A paz, irmão. De missões, nossa alma. Eu clamo a paz. Filhos do leão, clamamos a paz. A paz, irmão. A paz, meu querido. Eu clamo a paz. Verdadeira, no nome de Jesus Cristo. Ei, um, dois, Buscando diariamente minha paz interior, glorificando nos versos sempre o nome do Senhor. Traficante da pura, da verdade que liberta. Só 66 tiros de pura unção pelas favelas. Tem que estar revestido em meio aos campos minado. Soldado na guerra, não desanima com os percalços. Sou MCL na track versando a rua. Deixo o mic ligado pra minha irmã Sula. Vendo no meio dessa guerra que não tem fim, Jesus é ele por todos, não pode ficar assim. A paz está em Deus, ela não se perdeu. Ainda há esperança, o mundo é que esqueceu. Abaixe as armas da milícia pra melhorar. Levante a bandeira da paz, pacificar. Sabedoria nas palavras pra não matar. Silêncio na hora da luta, sem se apressar. A paz que eu procurava estava com grande machia. Foi dada de graça, assim que ele salvou minha vida. A Babilônia vietnamita quer beber sangue. Rios de discórdias banham essa geração infame. Irmão, a ideia é quente, não faz curva, é uma só. E quando entrar na cena, o inferno fica só o pó. Grilão, MCL, Sul é filhos do leão. Resgatando as raízes do evangelho de missão.